Sei que as coisas podem ser difíceis demais, mas não vai terminar desse jeito que tá. Se a situação quer roubar tua paz, basta só você crer, Deus vai te socorrer. Se disseram que é